energia, sempre foi seu pensamento. Foi um golpe errado, pensar em casamento. Sem liberdade, deixar o meu nome entrar, já tenho outro amor. Sei que não deixarei de amar. O tempo é curto para eu pensar em ti. Mulher, eu sei tanto eu sofri, não foi por te amar, nem pra ter sofrimento, eu só pelo destino, e o teu mal procedimento. De energia, sempre foi teu pensamento, foi golpe errado, pensar em casamento. Em liberdade, deixa o meu nome em paz, já tenho outro amor. Ensina, deixarei de amar, por onde anda, calando. Por isso, eu agora estou deixando, em palavra louca, acreditar com que é. Mesmo assim eu te perdoo, és o mais feliz mulher.